Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Volta com o Em Transe e hoje vamos abrir com dois nomes que nos habituam a dar palavra cantada e a explorar o folk country, mas que nos seus mais recentes trabalhos têm duas peças instrumentais e por isso desde já uma das minhas cantautoras preferidas, Shannon Wright, com o tema título de Providence, último LP, tem uma bela peça ao piano em jeito de valsa com um minimalismo quase à la Satie. Abrimos com Shannon Wright, depois Will Johnson e You Were Just Barely You. Boa noite, bem-vindos. Deixamos para trás o tema-título do mais recente do profícuo japonês Shihei Takayama, peça ambiental a juntar-se a duas ao piano, primeiro Providence de Shannon Wright, depois Will Johnson, para seguirmos com música nova do alemão de Munique, Carlos Sipa. Ele, no mais recente Retronomous, explora também a música experimental e pop, mas aqui neste And She Was, o som que lhe conhecemos, sempre belo, muito melódico, de Carlos Sipa e de Retronyms, And She Was. Thank you. Thank you. Aí está o regresso de Anthony Gonzalez, projeto M83, com o segundo volume para um disco que foi primeiramente editado em 2007 e agora gravado só com material analógico. Regressa com Digital Shades Volume 2, M83, ficou para trás a quase psicadélica Temple of Sorrow. Para continuarmos com Johan Johansson, faleceu no ano passado, e é fácil percebê-lo ouvindo o Em Trans, é um dos nossos preferidos de 2008 e pela 4AD, talvez um dos temas mais épicos e grandiosos do islandês, tema título para Fordlandia. Regressa Olin Mill pela editora russa Dronarivm. Costumamos passar alguns nomes deste selo. O último disco chama-se Sacred Geometry, de lá o tema que o abre, The Golden Ratio. E continuamos quase no final deste Em Transe com o último dos EPs que sucedeu a All Melody, disco do ano passado, Encores 3. Todos estes EPs vão ser reunidos num só por Nils Ram. Segue mais uma faixa nova no Em Transe do alemão Amirador, Nils Ram. Scott Morgan no final desta sessão, projeto Lost Hill, disco Equivalent, a inspirar-se nas fotografias a preto e branco de Alfred Stieglitz. Ouvimos a faixa número 5 de Equivalent. Já sabem, neste programa contam também no site oficial radiotrans.blogspot.com com os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Podem ouvir-nos também em formato podcast, links na loja do iTunes ou no lugar da internet deste Entrance. Regressamos em breve. Boa noite. Continuem desse lado.